Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 315. Hoje damos por terminada a conversa. Transmitimos a segunda parte da conversa que teve início na semana transata. António apresenta mais uma vez o nosso convidado e o que é que temos para esta edição. O convidado desta semana, e como disseste, é a conclusão de uma grande conversa com o Tiago Manuel, é um artista plástico, um ilustrador, um homem que constrói universos que vão de encontro, por vezes, àquilo que é os recantos mais profundos da alma humana, com as suas paranoias, os seus desencantos, os seus sofrimentos, as dores, os seus sonhos, os imaginários, tudo à volta numa linguagem multifacetada, multipictórica, multicolorida, mas que representam realmente aquilo que é a característica fundamental deste artista natural de Viana do Castelo, que é a alma humana na sua dimensão máxima, com um olhar desencantado, ao contrário daquilo que nos é vendido todos os dias. Tiago Manuel aborda aqui desde a miséria, a fome, a crise, as relações, homem-mulher. Tudo isso passa nesta grande conversa, nesta grande entrevista, e mais do que isso é o seu processo educacional, o cinema como o elemento central ao seu crescimento, as matinés de cinema nos cinemas das terras, de todas as terras de Portugal, ou a tarde cinema na televisão e depois o Museu de Cinema. Tudo isto caldeado com um excelente interlocutor, o homem que se desdobra em vários heterónimos para assim melhor construir esta obra imensa. Boa noite e melhores leituras. Tiago Manuel nasceu em 1955 em Viana do Castelo. Fez a sua formação artística com os mestres Aníbal Alcino e Júlio Rezende. A sua obra tem sido apresentada no país e no estrangeiro, em diversas instituições e galerias de referência. Publicou enquanto ilustrador nos jornais Público, Expresso, Jornal de Letras, O Diário e no Letras e Letras, nas revistas Colóquio de Letras, da Fundação Carlos de Gulbenkian, na Ler, do Círculo de Leitores, e nas editoras Âmbar, Asa, Afrontamento, na espanhola Média Vaca e na Bertrand, entre outras. Desde 2000, já publicou 7 dos seus 25 heterónimos. Em 2008, criou e passou a dirigir a coleção de banda desenhada O Filme da Minha Vida, editada pela Associação de Produção e Animação Audiovisual ao Norte, sediada em Viana do Castelo. Ao artista que eu acho que poderá eventualmente servir como uma espécie de, não é farol nenhum, mas alguma similitude naquilo que é as atitudes pictóricas e estéticas que o Tiago vai trabalhando, isto por um lado. Por outro lado, voltando outra vez ao Antigo Testamento, não é por acaso que iremos lá chegar, o artista é Gauguin. E a morte, e o fim dos tempos, e os painéis que ele pintou lá no Tahiti, desesperadamente com a doença, percebendo que era o final, e tendo chegado e tendo optado aos 40 e tal anos por deixar o mundo para trás e carregar esse mundo com os quadros que ele pintou, em termos de cor, as cores que ele usava. Há qualquer coisa de muito parecido com o trabalho de cor que o Tiago vai desenvolvendo. Uns castanhos, um azul muito intensos, deixando de lado esses últimos trabalhos do Tahiti nas cabanas, supostamente, do mito ou não, ou da realidade. Isto, o artista e a morte, por um lado. Por outro lado, a questão do Antigo Testamento. Até que ponto é que esse lado mais metafísico, ou pelo menos mais simbólico, e até da Odisseia de Homero, em que o homem se percebe limitado, que há qualquer coisa de limitador a ele, tem necessidade de um exercício de transgredir, sabendo que vem aí a vingança, independentemente do que ela seja, e não estamos agora aqui a colocar isto no povo judeu, nem pouco mais nem menos, mas em qualquer um de nós que valoriza simbolicamente, exata, o lado mais, vamos lá, metafórico, que são as leituras do Antigo Testamento. É um pouco este exercício que o preocupa, que tem noção disto, já percebi, e aquilo que poderia eventualmente fazer valer-nos nestes tempos de tamanha angústia que nos paralisa a todos. Bom, eu em Porque um relação ao, artista nunca fica paralisado. eu em relação ao trabalho, ao meu trabalho, em relação, a importância do meu trabalho para o público, não faço ideia A ideia, claro. se será grande ou pequena. A minha preocupação tem, é como eu disse, como nunca me preocupei. Há colegas que fazem, são brilhantes artistas, mas que realmente são sensíveis ao reconhecimento público, Público, claro. quer da crítica ou quer ou quer do grande público, ou à fama, ou o sucesso, são desejos legítimos. Pessoalmente, como eu lhe disse, eu parti sempre do princípio, por um lado, não se pode falar de uma vocação. Digamos que nasci com determinadas características, mas o facto de, em criança e adolescência, eu optar pelo desenho foi mais uma forma de eu não desistir da vida tão Claro, cedo. Eu claro. não sinto que não foi uma criança feliz. Sinto que não foi um adolescente feliz e, portanto, a felicidade deixou é até uma palavra estranha. Não me diz nada hoje. Eu hoje contento-me em ter um estádio de paz interior. Já me chega. Mas a felicidade é Já não é realmente. mau, A já não é mau. felicidade é realmente uma tolice. Penso falar de felicidade ou de esperança, nos tempos que correm, só uma pessoa completamente Tonta, quase. tonta é que pensa nisso, porque é não ter noção realmente. Cada um, no fundo, é assim. Cada um de nós espera a morte da maneira que lhe dá mais jeito. No fundo, é isto. Põe-se a jeito. Uns esperam a morte iludindo-se, tendo filhos, netos, tendo uma casinha, tendo E um jogando emprego e tal. Euromilhões até. Outros. É exatamente. Eu, no fundo, tenho aquela lucidez, quer dizer, sei que isto não vai acabar bem, podia morrer já a seguir, ou vou ficar aqui, no fundo vou estando por aqui, porque provavelmente existem pessoas que gostam muito de nós e que nos são muito próximas e que seria quase uma crueldade deixá-las entregues à sua própria sorte, Sorte. porque no fundo, estando aqui, estando todos encaminhados para o mesmo fim, mais vale chegarmos a esse fim acompanhados. Portanto, nesse aspecto, digamos que esse lado ético da religião judaico-cristã acabou por prevalecer Foi sempre em mim. prevalecer, claro. Em relação ao meu trabalho enquanto artista, enquanto chegar às pessoas, eu dividi sempre o meu trabalho, quando comecei a querer ter um mini, até, já também, porque o tempo pode ser curto, mas quando comecei a querer ter um mini, eu não comecei a querer ter um mini no sentido pessoano, isto é, enquanto pessoa inventava um perfil, uma geografia, uma profissão para os seus personagens e tentava viver uma outra vida num exercício quase de ilusão. O Tiago Manuel, mas constrói uma biografia para Claro, cada claro, um. claro. Mas no meu sentido é assim. Primeiro eu. Baralhou-me no início, já sabia. Primeiro que eu atentasse na lógica, associar o que me salvou, e já podemos entrar na obra. Quando eu tomei contacto com o seu trabalho, o que me salvou, entre aspas, como é evidente, o que me ajudou foi linhas de ligação entre os vários trabalhos, Exatamente. que percebi qual era a lógica interna A minha turmina não tem a ver, não é pessoal. Sim, Portanto, claro, claro. o primeiro ponto, eu uso uma assinatura que é TM, que eu ponho sempre a círculo, como elemento Claro. identificador. Se eu quisesse enganar a Claro. pessoa ou as pessoas, não punha lá o elemento identificador e passaria muito bem, porque obviamente a Terry Morgan, que eu assumo como mulher, é uma irlandesa e os desenhos que eu desenho como uma irlandesa Irlandesa. pertencem à tradição da ilustração e não da pintura, porque os ingleses são mais dedicados, os irlandeses, A à ilustração do ilustração campo. do Algarve. Não é por acaso que a Paula Rego é bem sucedida em Inglaterra. É porque a pintura dela tem uma marca muito ilustrativa. Não é pintura tudo cor, como Pois, é a pá. pintura de Da escola Picasso ou das europeia, se coisas. quisermos, Portanto, pronto. não, Continental, no caso. portanto, exatamente. Da mesma maneira que o Max Tillman, que eu faço para o livro Auschwitz, ou para o livro Já Não Há Mensagem no Paraíso, portanto, que retratam este tempo que nós vivemos, obviamente que se inspira no pós, na arte do pós-guerra do Joseph Beuys, da Lógico. escola do Seldorf, e, portanto, percebe-se que há um entendimento diferente. Mas essa questão do Joseph Beuys e a Escola de Frankfurt e essa questão do Auschwitz preocupam em que sentido? Bom, uma coisa um pouco estranha, sem estar a escrafejar eu queria, e o tal Antigo Testamento. Eu queria fazer aqui apenas uma ponta, senão perdemos... basicamente é assim. Na heteronomia, eu queria, para já, escolho, apareço como mulher ou como homem. Quando apareço como mulher, apareço para os aspectos confessionais ou autobiográficos. Isto é, Terry Morgan são nitidamente obras diarísticas, visuais, autobiográficas, em que eu falo da minha infância e da minha adolescência e da minha viuvez num segundo volume. E, portanto, ou apareço com um sentido crítico, no sentido dos afetos. Portanto, a Mariette Pozzel, que também é um dos heterónimos, ou a Theula Markström, aparece relacionados com o universo dos afetos, da tudo que é pessoal. Tudo que é pessoal. Um possível carinho, uma todo o entendimento de uma pessoa enquanto, em relação direta com o seu semelhante que lhe é próximo, tudo que é, portanto, natureza pessoal e afetiva da minha pessoa, eu apareço como mulher. Sempre que é uma reflexão profunda e alargada sobre os problemas do mundo, apareço como homem. Apareço como homem. Apareço, quer que as obras se estendam no plano do humor negro e daquilo que é mais imediato, que é o caso da exclusão social, que apareço em 2001 com já não há debaixo da lua vivigente, apareço como um americano, como o Tom McKay, ou no território do Max Tillman, quando apareço com este céu cheio de terra sobre Auschwitz, obviamente que me refiro a Auschwitz enquanto local de morte do nazismo. Isso é que me interessa, essa questão. Não, não refiro, não, não aparece, é só Auschwitz, que só se lê a palavra Auschwitz quando se junta às letras todas que acompanham o livro. Esse livro tem, no fundo, tem a ver com Auschwitz ali já é um lugar mítico, é quase um lugar quase bíblico. Porque sagrado, é a repetição de uma tragédia através dos tempos. Está sempre a repetir a mesma tragédia. É aquela questão, portanto, não é do Antigo Testamento. Exatamente. O Auschwitz ali não é um lugar na Alemanha ou na Polónia, naquele caso. Mas já não é o lugar de morte do Holocausto do século XX, mas é o lugar de todos os Holocaustos. No fundo, eu peguei esse livro, aliás, tem uma particularidade. Assemelha-se muito a um livro de uma mulher extraordinária que nos faz imensa falta e que desapareceu, penso que em 2001 ou 2002, que foi a grande ensaísta e filósofa Susan Sontag. Susan Sontag é uma mulher extraordinária, é uma mulher que vai pautar a sua vida por uma perseguição tenaz a todo tipo de cobardias e de intolerâncias. Ela, aos totalitarismos, no fundo. Ela fez uma guerra mesmo à Leni Riefenstahl. Nunca foi implacável. Nunca foi complacente com nada, o trabalho nada, suposto nada. Artístico da Leni Riefenstahl, que, para os nossos ouvintes, exatamente, é cineasta de Adolf Hitler. Oficial, pelo menos a senhora que filmou os grandes desfiles, sim, o Olímpia, os Jogos Olímpicos em Berlim e tudo aquilo que nós sabemos, mas teve sempre um caráter laudatório e a Susan Sontag acabou por separar as águas. Sim, moveu uma guerra sem quartel e fez um trabalho que dificilmente todas as pessoas, por conveniência, se esqueceram, fingindo esquecer. Esta mulher extraordinária, que é a Susan Sontag, para além de vários ensaios importantíssimos, há uma grande questão, que é a arte e a vida. Exatamente. Há um livro que é fundamental. Pouca gente apanhou esse livro, mas é um pequenino livro que foi publicado e até foi traduzido em português pela Gótica, que se chamava O Sofrimento dos Outros. Esse pequenino livro é talvez os livros mais inquietantes que alguém pode ter escrito no nosso tempo. Ela parte desse lado, dessa violência desenfreada e que é de qualquer tempo, portanto, nesse aspecto, ela pega nas gravuras do Goya, nos desastres da guerra, que realmente uma fotografia de guerra, por mais dramática que seja, acaba por nos tornar indiferentes, mas nada é nos deixa indiferente quando olhamos as gravuras do Goya. Porque aquela desastre da guerra não é só as invasões francesas, com toda a fuzilaria e toda a crueldade, claro, de parte a parte, não é? A resposta brutal e popular dos resistentes àquilo, mas é essa brutalidade que se repete, que encontramos na Alemanha nazi, que vamos encontrar no Vietnã, que vamos encontrar em Sarajevo, na portanto, Bósnia, exatamente, no Ruanda, aquela, no Ruanda e no Burundi, aquelas coisas brutais. Eu, quando fiz este heterónimo de baixo lua, este céu cheio de terra, inspirado em Auschwitz, aquilo começa com três, cada cena tem três partes. Há sempre uma paisagem que se vê da janela de um comboio, em que uma pessoa vê a terra verde e imaginava muitas vezes, debaixo desta terra, há 10 anos, há 100 anos, há 500 anos, houve aqui batalhas, aqui alguém morreu debaixo da terra. O que estará por aqui? Depois aparece uma imagem branca que nos remete para um tempo da Segunda Guerra Mundial, ou soldados nazis a transportarem crianças, ou carros, ou câmara de gás, e depois um terceiro desenho de cada separador desses, aparece o que está a acontecer agora, em qualquer parte do mundo. Os êxodos, a fome, os campos refugiados da Cruz Vermelha. Uhum. Portanto, este martírio é incessante. Há sempre uma espécie de, portanto, o meu dialética livro, hegeliana, exatamente, que, independentemente da consciência dos jogos que se fazem, está lá necessariamente tudo. Estamos sempre a repetir. A repetir o mesmo. Aliás, é o único livro que eu uso as palavras bíblicas do Antigo Testamento para esse livro. Não há texto. Ao contrário, que eu sou argumentista, normalmente escrevo textos. Mas há dois livros que, no máximo, não uso o texto. Uso nesse uma expressão das Lamentações, de Jeremias, que dá corpo àquele texto, da mesma maneira que uso no segundo volume, porque cada Deuterónimo tem sempre dois volumes, Já Não Há Mensagem no Paraíso. Eu uso como paráfrase um pequeno verso do William Blake: toda a luz que o sol mostrar depende do nosso olhar. Claro. No fundo, que é sobre as portas do inferno. A porta do inferno. Portanto, eu sempre disso, porque realmente aqui a luz é a realidade. O Tiago nem sequer coloca a possibilidade das três esferas ou dos três níveis de Dante, o inferno. Eu trabalhei com Almeida Faria, aliás, estamos a trabalhar. Eu, em 77, uma galeria de Lisboa, bastante prestigiada, Palmira Sousa, convidou-me para expor aí. E eu realizei um projeto de raiz para aí, a que chamei Psicopatias. Chamei Psicopatias porque a obra de Dante sempre me foi muito cara. No fundo, a história da humanidade é curiosa. É sempre a história do êxodo, é sempre a história da viagem. Vamos à Bíblia, o Antigo Testamento é a travessia do deserto para a Terra Prometida. Se vamos para a Odisseia, é o regresso de Ulisses à Pátria. Se vamos a busca da ética eterna. Se vamos até para o Sanas Perry, no Príncipezinho, a viagem de planeta em planeta, cada planeta é uma pessoa, e cada pessoa na sua diferença, e o desajustamento daquele viajante, até daquele os Príncipezinho. Nossos exatamente. Viagem. Portanto, a história da humanidade é sempre essa inquietação entre o lugar em que se está e que nós destruímos às vezes, ou que nem avaliámos a importância, damos valor a essa benesse que é, claro, é esse lugar, e depois é a busca, a ambição sempre de encontrar um lugar melhor. Uhum. Eu acho que nessa viagem de encontrar um lugar melhor, de viagem em viagem, chegamos à morte, estupidamente. É como se chegássemos ao fim da linha e percebêssemos que afinal não aprendemos nada. É quase noite, é quase um lago vazio, o luar de um deserto cego e frio, a mão fechada em nada, é ter a espada em nada, órfão de paixão. Ter prazer na solidão. Dançar com a tempestade. Morrer um pouco em cada dia. eternidade. E não saber como seria voltar ao mar de madrugada e morrer longe do mar, sem fogo e sem ardor, é não sonhar a importância do amor. Aquele aforismo tipicamente judaico que é: o homem faz planos e o eterno sorri. Ou seja, independentemente da luta eterna que o próprio homem tem, se calhar no início consigo mesmo e nos pequenos espaços que se situa com o outro, familiar, das amizades, profissionais e tudo, há sempre o machado, ou se quisermos, o anjo vingador que o eterno faz incidir sobre o homem para fazer essa viagem sempre permanente de busca. Olha, eu diria isso de outra forma, que é assim: a arte, a mim, no, a arte e a literatura, nomeadamente a poesia, que é o território que me é mais caro. Aliás, eu comecei sendo pintor e a minha paixão foi sempre pela poesia, a par. E eu comecei até a minha vida como editor de poetas. E, portanto, mantive sempre uma relação muito profunda com escritores e poetas, ainda hoje mantenho. A minha sorte foi muito cedo, talvez por força dos meus mestres. Tive dois mestres brilhantíssimos, o meu querido mestre Aníbal Alcino, que é um senhor que ainda hoje vive com 87 anos, e o meu querido mestre Sul Rezende, que infelizmente desapareceu em 2011. Estes foram os meus dois mestres. Foi o único discípulo que eles aceitaram ter, porque ser aluno de um mestre de uma escola de belas artes é uma pessoa, se tiver nota tem nota, se não tiver nota não tem nota, passa. Eles nunca arriscam aceitarem um discípulo, é aceitar pôr a sua reputação em causa. E portanto eu fui o único discípulo que eles aceitaram. Acho que nos desiludi e foi realmente uma aventura muito, muito importante. Mas foi pela força deles, quer um quer outro, tinha um gosto muito, muito, muito, muito entranhado pela literatura, pela poesia, especialmente, e pela música. Uhum. Primeiro, a mãe do mestre Rezende era uma senhora formada para o conservatório, era professora de música. E o irmão até o maestro Rezende Dias. Portanto, era, teve sempre ligado à música. O Aníbal Sino teve sempre ligado à literatura e à música, e, portanto, eu comecei logo a minha formação, a par de todas as disciplinas artísticas, a palavra esteve sempre lá. E uma altura, ao ler os sonetos do Antero, que aliás quem era o poeta filósofo que nós tivemos, o Antero, no essencial, há um soneto que deixou-me logo uma marca para a vida e que me deixou uma espécie de alerta, de marcador, que ficou sempre muito presente. Fez um farol intermitente, fez com que realmente eu me distraísse do essencial. Em que ele chega no final, há um soneto que no fundo ele diz apenas, sintetiza esta ideia. Andou na vida sempre atrás do infinitamente grande, a explicação para tudo através do infinitamente grande, e afinal a explicação estava no infinitamente pequeno. No prosaico. Neste aspecto, não deixa de ser também religioso, porque voltámos realmente outra vez para o Spinoza, quando estávamos a falar de um grande filósofo judeu, que acabou por ser perseguido pelos cristãos e ser perseguido pelos judeus, porque ele também, o Spinoza também dizia, e com alguma razão, que se Deus existe está para lá do próprio homem. Isto é, está na mais ínfima expressão da natureza. Está no átomo. Portanto, nisto também o próprio Spinoza voltava a remeter-nos para os pré-socráticos, para Demócrito, que o Demócrito é o primeiro o homem do atomismo, quer dizer, fala do átomo, claro, claro. Primeiro é Demócrito que fala disso. Portanto, voltamos no fundo, sempre, se Deus realmente existe, ele manifesta-se através dessas expressões que não são contabilizáveis em dinheiro. É a expressão do pensamento, do estar. Para mim, realmente, a arte e a poesia serveu-me para isso. Isto é, fiquei sempre uma noção muito, muito, muito profunda, claro, que o tempo passa demasiado depressa. Portanto, o truque que eu arranjei para retardar o tempo é ter uma agenda. Uhum. Eu todos os dias aponto numa agenda o que tenho que fazer para o outro dia. E obrigo-me sempre a essa disciplina de chegar ao final do dia e dizer, olha, cumpri, faço uns tracinhos a vermelho. O que quer dizer que isso... Porque o que é que acontece? Normalmente as pessoas quando não têm uma agenda, aí têm que fazer uma série de coisas. Primeiro, falham uma data delas. Segundo, esquecem-se de cumprir certos compromissos. E terceiro, quase sempre, quando tiver tempo eu vou fazer. Quando me reformar eu vou ler os livros. Acontece que as pessoas quando se reformam não têm, não têm 30 anos. Isto é, há uma diferença entre o assertivo das ideias, das certezas que nós temos aos 30 anos, eu vou fazer isto. E depois o que vai acontecer, porque quando vamos fazer aquilo aos 60, aos 70 anos, as prioridades se calhar não são essas, nem sequer nada garante que uma pessoa tenha chegado lá ou que tenha saúde mental para compreender isso. Portanto, o melhor é uma pessoa nos pôr a jeito. E é assim, há uma máxima de um livro da escola primária, do tempo do salazarismo, que dizia, entre outras coisas, não deixe para amanhã o que posso fazer hoje. E isso é ótimo, porque realmente o melhor, nunca fiando... É ir andando agora, depois amanhã logo se verá. Esse é o aspecto. Portanto, claro. A obra, só para sintetizar, a obra que eu produzo, sendo uma viagem dentro de mim, tentando-me compreender, é uma maneira de compreender os outros e alertar os outros. Eu não tento dizer assim, está aqui uma receita, esta é a solução, claro. Este caminho. Não, eu pego nos meus dramas, quer de natureza afetiva e pessoal, pego nas minhas inquietações da maneira como vejo o mundo e tento que essas imagens sejam claras, sejam eficazes e cheguem aos outros. É evidente que também nunca alinharei naquela perspectiva que não podemos mudar o mundo, vamos encolher, não. O mundo, se quisermos mudar, terá que ser mudado à dimensão de cada um. Se cada um de nós fizer o trabalho de casa, isto é, se eu conseguir transmitir o que há de melhor de mim para as pessoas que me cercam, já estou a mudar o mundo. Se todos fizessem esse trabalho, o mundo seria realmente um lugar mais aprazível, um melhor lugar. Tu sou a terceira cria, baila a noite, baila dia, lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. De maltratos envelhece sem ter usado espartilhos. Lá vai a terra, meus filhos. levando seus assassinos. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura na serra da dobradura, para o sol pintar os milhos. Além do mel e do azeite, completa o café com leite, com pão que faz de polvilhos. Pubis ainda sem pelo, não se recusa de tê-lo, com reis e com maltrapilhos. Terceira cria, baila noite, baila dia, lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. Espartilhos, lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura na serra da dobradura, para o sol pintar os milhos. Além do mel e do azeite, completo café com leite, com pão que faz de polvilhos. Pubis ainda sem pelo, não se recusa de tê-lo, com reis e com maltrapilhos. Sai do meu filme e as ilustrações, trabalhos concretos, diametralmente, ou diferentes, não são opostos, mas diferentes, porque não se complementam, e o trabalho de composição que fez para o último livro do Rui Vieira, O Labirinto do Centauro, uma edição da Abismo. Portanto, o Sai do meu filme, que é uma edição da Calendário de Letras, já agora, quem o quiser ter esta obra de arte, que se apresse, porque bem o merece, por um lado. O Tiago Manuel tenta aqui fazer a articulação de referenciais pictóricos que são muito marcantes no seu percurso, na sua forma de estar e criar, isto por um lado, mas por outro lado, vemos homens com cérebros à mostra, expostos, mais ou menos inteligíveis daquilo que é a mecânica interior, uma espécie de máquina de cinema à maneira antiga em que as bobinas iam passando, isto por um lado, e por outro lado... É um conjunto, um texto criado pelo próprio Tiago Manuel, em que é um filme quase que visto ao contrário. Quer dizer, nós quando partimos para a leitura deste livro e olhando estas imagens, percebemos que este filme teria que ser mesmo assim. Não há grande diferença ou grande hipótese de construir uma outra história, isto por um lado, e por outro lado é um filme para ser vivido sozinho, individualmente. Isto por um lado. Por outro lado, as ilustrações para o livro, para o pequeno romance da Rui Vieira, é uma espécie de um exercício sobre a banalidade do mal, a abjeção, a consciência ou não consciência daquilo que é a exposição do corpo, a carnalidade mostrada na sua máxima, se quisermos, crueldade ou crueza e, ao mesmo tempo, violência. É assim uma espécie de Francis Bacon, que não há lados de ligação entre esse trabalho do Tiago Manuel, mas é um pouco a consciência e inconsciência que a própria, que normalmente, a brutalidade encerra. Bom, agora, para dar mais... Eu não tenho a noção, só vou ter a noção deste programa, para já, antes de responder a isso, só quando ouvir, porque tenho a ideia que falámos de coisas bastante interessantes, mas num programa de rádio eu sou um tímido e estou admirado de me atropelar tanto, porque realmente as conversas fluem melhor, muitas vezes, sem um microfone à frente. Acontece que isto é inibidor, uhum. e tento pôr ordem na conversa, mas nem sempre é fácil, porque as perguntas são estimulantes e implicam respostas mais longas que aquilo que seriam desejáveis. De qualquer modo, vamos agora pôr uma certa ordem nesta resposta às duas perguntas que me fez e que me parecem pertinentes. Vamos começar pelo Sai do Meu Filme. Uhum. Sai do Meu Filme, sintetizando, é assim. A Associação de Cinema ao Sim. Norte, que faz um trabalho notável Sim, sobre claro, a divulgação claro. De cinema em ensaísmo e além também de serem documentaristas notáveis, fazem 15 anos, não tinham dinheiro e queriam comemorar com dignamente esses 15 anos. Não tinham dinheiro e um editor tinha pedido um livro há muito tempo para a coleção. Eu decidi falar ao editor da possibilidade de emprestar a chancela uhum. e dar alguns livros a esta associação e fazer um livro sobre cinema. De alguma maneira, porque também a questão é sempre a mesma. Até que ponto o cinema é importante na nossa vida? Eu diria que para mim foi muito importante, penso que toda a gente é importante, porque o cinema não só acaba o imenso, a história do cinema, que já é imensa mesmo, tem sempre dois vetores muito importantes. Ou um que se refere à vida das pessoas e, portanto, há aí nessa narrativa visual da vida das pessoas alguma coisa que é tangencial na sua própria vida, ou outra que nos remete para o mundo em que nós vivemos, com as suas imensas violências, com as suas imensas perplexidades. Bom, portanto, o cinema é talvez, mais hoje que a literatura, que a própria poesia, que as outras artes, tem uma dinâmica de nos tocar e de nos levantar questões e nos embriagar de realidades mais depressa. Uhum. Nessa medida, eu pensei, bom, até que ponto o cinema foi importante? O cinema é importante sempre na infância. Uhum. Sim, não sim, que a criança entenda claro. o filme, não, hoje será pelas razões que nós sabemos, porque vivemos em democracia há muitos anos. Fosse o Museu de Cinema do António exatamente, Lopes Ribeiro, exatamente. Ou domingo à tarde. Mas realmente, no meu tempo, que é um tempo da ditadura, os pais eram pressionados socialmente, a escola pressionava socialmente e, portanto, as leis familiares e as leis da escola eram alteradas quase arbitrariamente por causa dessa pressão. Portanto, havia uma formatação vinda de cima que se transmitia logo abaixo e logo abaixo e logo abaixo. A reprodução. Portanto, uma criança muitas vezes ficava confusa entre as ordens que recebia à tarde e as ordens que recebia no outro dia. Uhum. O que era válido hoje, amanhã já não era válido. Portanto, o cinema, mesmo que fosse série B, pelo menos havia os maus de um lado e os bons do outro, e uma criança percebia os campos. Percebia os campos e que começava a criar a sua própria ética, a sua própria noção do bem e do mal, a sua noção de justiça ou de injustiça. Solidariedade, lealdade, toda uma série portanto, de valores que vêm. O cinema foi importante e é importante para a infância. É evidente que quando nós vamos crescer, o cinema passa a ser muito mais complexo e não se divide nesta dicotomia tão expressiva dos bons de um lado e dos maus do outro. Mas a verdade é que o cinema começou aí. Portanto, eu inventei 5 takes, inventei 5 histórias reais inspiradas na minha própria infância, que era o que eu tinha de fazer para eludir a vigilância da minha mãe, que era muito apertada em relação às questões religiosas, e como naquela altura as mães tinham vidas muito dificultadas, éramos vários irmãos, e quase todas as mães tinham vidas muito complicadas. É verdade que o autoritarismo maternal era muito forte, a violência maternal, há que dizê-lo, também era muito, muito forte. Estavam e, portanto, em casa, não exerciam quase profissão nenhuma? No caso da minha mãe, porque ela estava em casa e tinha um emprego, quer dizer, e portanto, digamos que, apesar de ser uma classe média, tinha todos os vícios de educacionais de uma época que era portanto, nós podemos julgar as pessoas para bem ou para mal dentro desse quadro. Portanto, as pessoas faziam o que sabiam. Digamos que nós, pais ou filhos, não há modelos educacionais. Nós vamos tornar melhores pessoas por tentativa e erro. Portanto, no fundo, viver é mesmo um jogo de tentativa e erro. Portanto, não vale a pena estarmos a dizer que os pais eram melhores ou piores, porque nós também não temos uma noção deslocada daquilo que nós somos. Entre aquilo que nós julgamos que somos e aquilo que os outros veem em nós e nossos competentes, há uma grande distância. Portanto, nessa maneira de ver as coisas, há que ser desapaixonado. Realmente era isso. Eu peguei nessa parte da infância, comecei a história por aí, isto é, peguei na minha história particular para depois para a história de toda a gente. Portanto, este sai do meu filme. Se me dissessem assim, qual é o filme da tua vida? É difícil dizer qual é o filme da nossa vida, qual é o livro da nossa vida, mas à falta de outras escolhas, claro, tento escolher um. Eu escolhi o Chaplin, que me tinha escolher na música, claro, o Bar. Isto é, o Chaplin resume em cinema o antes e o depois. E resume em cinema o antes e o depois, não só porque é como um ator brilhantíssimo que é, como argumentista genial que é e como grande realizador. Eu peguei em três filmes fundamentais para aquilo que era a maternidade e mais uma vez voltando à questão religiosa. Eu não quis contar a história do filme para alimentar o interesse do ouvinte para ir lá ao sítio respectivo, sim, e comprar o livrinho, que mais do que um dever é uma obrigação. Mas este aspecto eu pego no Chaplin e pego em três filmes. Luzes na Cidade, que nos remetem para a questão pessoal, individual, da generosidade, da entrega e do esquecimento, da ingratidão que todos nós, muitas vezes, uma vez na vida, somos tocados em relação ao bem que nos fazem. Claro. Eu digo, ainda há pouco tempo, dizia ao meu querido amigo Sérgio Godinho que nós devemos sempre alguma coisa a alguém. Ok. E eu devia-lhe uma parte da minha liberdade, essa janela que o José Afonso, ou o Sérgio Godinho, ou o José Mário Branco, principalmente esses três, porque eu sou de uma geração que esses tinham uma grande evidência. E até o Adriano. E o Adriano, mas principalmente esses três claro, tinham uma grande evidência, uh-huh, até pela qualidade da palavra, que era sempre é que se desenvolvia como uma bactéria, era sempre algo, era algo que se alterava constantemente, não havia uma formatação típica claro, do canto, enquanto o Adriano havia essa formatação mais claro, muito mais clara, muito mais marcada, e a própria música que não, também era mutante e portanto havia, eles realmente abriram janelas naquele mundo cinzento, a luz entrava por ali. E, portanto, devemos sempre. Há dívidas que nunca pagaremos às pessoas, essas são as dívidas do espírito. Portanto, pagarmos as outras dívidas são mais fáceis de pagar, mas essas nunca pagamos. Nessa medida, também o Chaplin pega em três filmes, e eu pego nesses três filmes, que é Luz na Cidade, sobre a questão do afeto, da generosidade, da entrega e da ingratidão, mesmo que seja temporária. Pego no Grande Ditador, porque Chaplin, em 1933, faz um filme premonitório, que vai mostrar aquilo que vai acontecer sem ninguém sonhar sequer. E depois, os Tempos Modernos, que também é formatação, não só pela do máquina do trabalho, mas também hoje estamos na era pós-trabalho, é a formatação do consumo e do dinheiro, é a formatação pelo império da banca. Portanto, estes três filmes são fundamentais, são de qualquer tempo, mas voltamos ao livro da Susan Sontag, quer dizer, o sofrimento dos outros que está sempre implícito e que é de qualquer tempo. Também nos filmes isso acontece. E acontece por uma estratégia muito curiosa. Chaplin usa os três filmes onde o riso é mais elaborado, é a estratégia que ele usa, o riso, para nos falar de coisas assustadoras, para nos prevenir. E este livro também foi inspirado no Chaplin nesse aspecto, porque parece que é um livro para a infância, não é um livro para a infância, é para toda a gente. De todo. É um livro nem que está armadilhado e também inseta com uma viagem, porque começa a minha mesa de trabalho, há um palhaço que aparece para aquele doente, que é aquilo que me resta da minha própria infância, é que eu estou a dormir, sai um doente do meu ouvido, falta saber se esse doente vai ser a mesma coisa quando voltar, depois retornar, se irá retornar novamente, sim, depois daquela viagem que faz. Aquela viagem é uma espécie de viagem de Dante com Virgílio, por o inferno, porque ele faz aquela viagem, desde que a pessoa nasce, não basta nascer, é preciso ter sorte, é preciso superar os obstáculos da vida, e coloco aqueles tais três quadros que remetem aos filmes de Chaplin, para retomar novamente ou acordar ao quarto de brinquedos, em que eu pergunto à minha mulher se ela mexeu nas minhas coisas. Portanto, é curioso que quem entendeu bem este livro foi o poeta Vasco Graça Amor, que escreveu um texto belíssimo que agora vai estar exposto à Biblioteca de Viana, vai agora promover uma exposição sobre a heteromínia e as obras que eu produzi para livro, para editoras, e no catálogo eu coloquei três textos que eu acho fundamentais, que falam disto. O texto de João Paulo Coutrinho, que fala do Mishima, que eu fiz para o CCB, o texto do Vasco Graça Moura, que fala deste livro e fala de heteronomia por contraponto, e o texto de Alexandre Lucas Coelho, que também fala dos heterónimos. Agora, pegando do Rui Vieira, há uma diferença muito grande entre a minha obra autoral, claro, porque, e a dos outros. Eu, quando aceito uma encomenda do outro autor, aceito ou rejeito de acordo com os conteúdos. Aquele conteúdo, embora não me sendo familiar, isto é, há um lado negro que me é familiar. E esse lado negro é que me fez aceitar a encomenda. É evidente que eu li o texto, há aquela violência que eu leio muitas vezes nos jornais, e voltamos aqui ao meio da faria, que me é aquilo que colocámos nas psicopatias. Portanto, eu peguei no Dante, nesta exposição do Dante, chamei psicopatias, porque aquilo que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Vulgata da Igreja Medieval, eram defeitos, eram pecados, a cobiça, a inveja, a própria sexualidade que aparece lá o termo não era eram os padrastas, no fundo, não eram os homossexuais, que é uma coisa muito mais recente, o termo é, ou gay é uma coisa muito mais recente, mas a sodomia também, que aparece, que é bíblica, que aparece no Antigo Testamento, partindo da palavra de Sodoma, tudo isso eram pecados graves. No nosso tempo são psicopatias, são desvios. Portanto, deixou de haver pecados, isto é, no fundo, estamos a chegar a um tempo paradoxal que deixa de haver vítimas e carrascos só passam a haver vítimas. Vítimas de primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau são aquelas que são mesmo vítimas do infortúnio de tropeçarem num psicopata. Vítimas de segundo grau é o próprio psicopata que a sociedade tenta criar uma imagem sempre para justificar o injustificável. Claro. Portanto, dentro desta analogia de que não há vítimas, não há carrascos nem vítimas, só há vítimas, que é para mim um bocado assustador, este politicamente correto levanta-me questões muito assustadoras, muito sérias. Eu produzi o Dante seguindo, em vez de fazer uma narrativa dos passos do Dante, portanto, obriguei-me a estudar todas as obras que foram feitas, mais relevantes do Dante, foram feitas muitas, mas usei a de Botticelli, a de William Blake, a do nosso português António Carneiro, que é magnífica, a do Rauschenberg, que é a mais recente de todas, e também do Barceló. Analisei-os e cheguei à conclusão que todos eles reproduziram, de alguma maneira, a descrição dentro do nível que vinha das obras mais antigas. Eu optei por uma coisa radical. Em vez de fazer a descrição através dos corpos e do movimento e da dor, criei cabeças, inspirei-me nas gárgulas das catedrais góticas, e fiz com que uma só cabeça expressasse o quadro ou da sodomita ou do avaro ou do iracundo e por aí. E do lado esquerdo produzi uma imagem contemporânea inspirada na pop art americana, mas que mostrasse o mesmo defeito no contexto inócuo que é do nosso tempo, em que aquilo já não é um pecado, a cobiça já não é um pecado, é uma psicopatia. Ou uma banalização. Portanto, e é perante esse trabalho que eu pedi ao Almeida Faria para caracterizar esse trabalho, que ele está agora a escrever os textos. Em relação ao Rui Vieira, obviamente que eu peguei, como tinha que criar quatro imagens é muito limitador para um livro que tem sempre um conjunto de leituras bastante mais largas, bastante mais vastas, optei por essencial. O essencial ali era uma navalha, que acompanha sempre. Sim. Usei aquela lâmina da navalha que abre o primeiro livro como se fosse sexo feminino. Depois há um vestido que aparece com um corte suturado. Portanto, aqui é metafórico, porque não é só. Eu não remeto só para a violência daquele psicopata que mata, claro, mas para a violência da condição da mulher, que é a condição, a questão não é só do parto, que há várias mortes numa mulher, que é o facto até aquela diferenciação terrível que se faz. Várias provações sobre. Exatamente, a própria mulher que tem filhos, aquilo Filhos, pode ter claro. filhos, a maneira como. Há vários tipos de segregação sobre a mulher, mesmo nos tempos modernos, onde há a ilusão. Que as mulheres ganharam um O estatuto estatuto e uma. diferente e de uma Mas. libertação, mas a verdade é que há uma segregação até de natureza feminina. Eu diria mesmo que a segregação que existe sobre a mulher, que muitas vezes leva para o campo do machismo, eu não penso que, não sei, não é o homem vulgar, digamos assim, o homem-homem, que criou essa Essa. tendência. Eu diria, ainda ontem disse isso numa conversa em Faf, no Cineclube, a propósito disso, que. Essa ideia, essa subalternização da mulher começou realmente nos livros sagrados. Isto é, como no Antigo Testamento, Claro. há uma série de preceitos até de higiene e de Sim, outros. sim, sim, A sim. mulher tem sempre um Sempre um papel papel secundário. muito secundário e E há uma um estigma da penalização, penalização, a impureza da mulher está aplicando a sempre penosidade associada, da está relação lá amorosa. sempre. Portanto, até porque é pouco crível para uma pessoa razoável pensarmos que uma mãe que tem os filhos não pudesse ter mão nos filhos. É evidente que uma mãe tem uma importância muito grande, na educação dos Dos filhos. filhos. Portanto, fossem rapazes ou não fossem, eles seriam educados por elas e, portanto, os rapazes seriam sempre diferentes. Portanto, o homem nunca teria esse poder tão Tão grande, tão, grande. de mudar ou de fazer mudar o mundo das mulheres de uma forma tão opressiva ao longo de tanto tempo. Portanto, se isso aconteceu, aconteceu por imperativos que são quase ditados por Deus. Isto é, a mulher tem este lugar porque Deus manda. Deus é Portanto, que é o é isso. No pai essencial, lei. acho que expliquei. E Espero que muito bem. a entrevista tenha corrido bem. Muito bem. Terminamos assim a edição número 315 de Livros com Rumo, com a transmissão da segunda parte da conversa com o ilustrador e artista plástico Tiago Manuel. Chamamos também a atenção dos nossos ouvintes para a exposição que está patente deste autor até 28 de setembro na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, a exposição Diários de Sombras. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana para mais uma edição de Livros com Rumo. Contamos consigo, tenha uma boa noite.